achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. O amor é dom supremo, assim diz a Bíblia, mas perante tudo que vivemos está se cumprindo a profecia. O amor esfria, a iniquidade se multiplica, cada dia que passa valorizam menos a vida. O homem só pensa em si próprio, misturando ganância e ódio. Solidariedade já não é o seu propósito. Criaram suas próprias regras, esqueceram da lei de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, está escrito em Mateus. Prevalece o desamor, a falta de compaixão, levando um homem a crer que Deus não passa de ilusão. A ambição impera, muita gente não acredita. O ser humano usa o outro como escada pra subir na vida. Agora é cada um por si, acredite se quiser. Te valorizam pelo que tem, não pelo que você é. O gelo é total, a vida frágil como cristal. Crucificaram o amor, opinando pelo mal. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. É Deus que traz existência o que não existe. Disse haja luz, disse haja soldados de elite. Sou cavaleiro dos últimos dias, eu sou o anticrime. Sou testemunha-chave do caso daquele que morreu, mas vive, não estou satisfeito. Eu quero muito mais. Eu quero o poder que esmagou a Satanás. Não vou mendigar a honra da religiosidade. Quero o poder que fez Jesus oferecer a outra. Tão querendo me calar, fazer queima de arquivo. Cura, libertação, salvação, tô envolvido. Se é pra morrer, então que seja no confronto do combate. Meu habitat natural, linha de frente do ataque. Escarnecedores escarnecem, profetas profetizam. A ganância e a vaidade te imobilizam. Eu tô ligado, é embaçado, meu sangue também ferve. Se esconde atrás da Bíblia, outros se esconde atrás do rap. É sempre a mesma choradeira, a mesma choradeira. Choradeira de sempre, já sei. Sem Deus não precisa virar crente, mas também meu chegado não precisa virar serpente. A gota d'água pra esvaziar o pente. O que é mais triste que o louco e a loucura ao seu redor nada importa. Despreza a própria cura. Servo de Deus ou um artista, não sabe o que é. Ele é rapper ou bandido, não sabe o que quer. A consciência sepultada nas profundezas dos desejos, a raiz de todo mal sempre foi o dinheiro. Não nos mande matar playboy, pois não somos assassinos. Somos parte do corpo de Cristo, a imagem visível do Deus invisível. Do Deus invisível. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Pode atirar pedra que eu não paro, eu não me iludo. Não caio na sua lábia, seu fariseu imundo. Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. A palavra me garante, hipócrita e ignorante. Se levanta como um gigante pra tentar me derrubar. Fique sabendo que minha caminhada guiada por Jeová é Deus em primeiro lugar. Portanto não vamos parar. Analise seus atos antes de vir me julgar. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria. Que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria, que bom seria achar a saída, mudar a sua vida e viver com alegria.